Eu canto samba clarear, eu canto samba clarear, canto samba clarear, canto samba clarear, eu canto samba clarear, eu canto samba clarear, canto samba clarear, canto samba clarear. Meu argumento não é quente, não é frio, não é feio nem vazio. Eu canto samba clarear, eu canto samba clarear. É pra te envenenar, é pra te envenenar, é pra te envenenar, é pra te envenenar. O meu repente é brasileiro e a pitada de estrangeiro, boto pra te envenenar, boto pra te envenenar. Eu canto samba clarear.